Na expressão do teu olhar foi que senti que me amavas. Eu não podia, não podia fugir. Na expressão do teu olhar compreendi que precisava do carinho que nunca senti. Os teus lindos olhos encantadores tinham um quê das flores, rosas formosas, com brilho do orvalho da manhã, calados serenos, transmitindo um tom de veneno. Me atraías, olhar sedutor. Cadê o altivo olhar que há tempos conheci? Sedução do olhar que pressenti, cheio de calor. Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. E Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. Na expressão do teu olhar foi que senti que me amavas. Eu não podia, não podia fugir. Na expressão do teu olhar compreendi que precisava do carinho que nunca senti. Os teus lindos olhos encantadores tinham um quê das flores, rosas formosas, com brilho do orvalho da manhã, calados serenos, transmitindo um tom de veneno. Me atraías, olhar sedutor. Cadê o altivo olhar que há tempos conheci? Sedução do olhar que pressenti, cheio de calor. Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. E